Às vezes eu curto esse rolê aqui nessa terra, mas às vezes tudo que eu quero é zerar o rolê nessa terra. Cruzar a atmosfera, viver onde a alma prospera, onde o povo ancestral me espera, onde não há mais guerra. Nova dimensão, onde os anjos estão servindo ao mestrão em paz da comunhão dos santos. É bom imaginar que já se foi todo pranto. Isso alivia a dor quando eu rasgo minha pele. O som desse louvor mexe comigo, interfere. Toda vez que a depressão me tortura ou a faca me fere, repito comigo bem alto, repito comigo bem forte: suicídio não é uma boa morte. Eu sei que a alegria fugiu de dentro do nosso coração, e no lugar das nossas danças ficou somente a tristeza. Nem sempre é possível ver a beleza ou sentir a leveza que os outros dizem sentir. Chorou, mas queria sorrir. Não morreu, mas deseja sumir. Repreendo toda essa amargura e me visto com sua armadura. Agora declaro em nome de Cristo que essa doença maldita tem cura. Eu não vou ceder nem morrer nessa pressão. Jesus vive em mim, dane-se a depressão. Um dia por vez, até completar a minha carreira aqui. Um dia por vez, até descansar naquele lugar feliz. Meu demônios na minha mente devorando minha consciência, mil demônios na minha cabeça tentando ofuscar sua presença, mas creio que suas feridas podem curar minhas doenças. Uns dizem que é frescura, outros oram pela sua cura. No meio desse caos definha criatura cheia de dor. Não tema, criança, apenas confia no teu criador, pois até no inferno os demônios se curvam diante do Senhor. Depressão, ansiedade, bipolaridade, cativeiro, arame farpado, prisão. Eu sei que a alegria fugiu de dentro do nosso coração, e no lugar das nossas danças ficou somente tristeza. Nem sempre é possível ver a beleza ou sentir a leveza que os outros dizem sentir. Chorou, mas queria sorrir. Não morreu, mas deseja sumir. Repreendo toda essa amargura e me visto com sua armadura. Agora declaro em nome de Cristo que essa doença maldita tem cura. Eu não vou ceder nem morrer nessa pressão. Jesus vive em mim, dane-se a depressão. Um dia por vez, até completar a minha. Hoje eu venci, até aqui sua mão me amparou, Senhor. Amanhã, quando outro Golias surgir para me fazer mal, eu o derrubarei e farei o seu corpo de degrau. Minhas derrotas também me ensinam a viver, minhas fraquezas me forçam a ter mais fé. Seja em pé ou se arrastando, sigo te louvando. Sorrindo ou sangrando, tens a minha gratidão. Por tua graça suporto o espinho na carne. Agora sei que nada foi em vão, maior é Deus, dane-se a depressão. Um dia por vez, até completar a minha.